Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil, 6 da tarde. Chegamos às 6 da tarde com o Sicredi, gente que coopera cresce, telefonia Big e da Milera, a moda está nas ruas e os amiguinhos do Pretinho já estão aqui nesta tarde quente, nesta tarde escaldante de quase 40 graus em Porto Alegre. Fala aí, Geizinho, beleza? Beleza, meu? Tudo bem, Geizinho. Como é que tá a Zona Norte lá? Muito quente lá? De fritar ovo no asfalto, Geizinho. Ovo? Calor dos infernos. Como é que é? Fritar os ovos no asfalto? Fritar os ovos no asfalto. Não dá pra deixar os ovos batendo no asfalto que frita. É frita ou não? E aí, Alcimar? Calor muito quente, muito quente. Calor muito quente, né, Alcimar? Muito complicado. É como diz aquela vinheta, calorzinho Atlântida. Calorzinho Atlântida. E aí, KG, beleza? Beleza, tudo certo. Marcos! Amo o calor. Hã? Amo o calor. Coisa boa. E tu, Maurício Amaral, ama o calor? Eu amo a vida. Que bom, coisa linda. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira, 18 horas, é o homem da zero hora, dos livros, dos shoppings e das mulheres. Um, dois, três, quatro. Davi Carradini. Galo Cinza, fala Davi! Por que ninguém disse bicha hoje? A gente canta com o vontade. O Potter não está e o Porã não está. Ah, viu? Primeiro... A gente canta com a alma, Davi. Eu tô percebendo. Cara. Primeiro que pra mim não faz diferença se tu é bicho ou não é bicha. Ah, pra mim, pra mim faz pra toda mim faz diferença. Toda de eu porra. Já também, porra. Quantidade de porre que eu já tomei com o Davi. Pelo amor de Deus, se ele for bicha, eu provavelmente tô... Aquele beijo que eu te dei na boca aquela vez foi um beijo heterossexual. Foi um beijo técnico, né? Não, tudo isso muda. Porque eu fiz amor com o Davi. E ele é. Se ele for homossexual, isso me faz. Sim, muda totalmente. Muda totalmente. É, tá bem, tá ótimo. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. E vamos juntos até as 19 horas aqui pela Atlântida, nessa boa vibe do Pretinho. Saiu hoje a sentença do médico Conrad Murray. Nós falamos a semana passada. O Conrad Murray condenado pelo homicídio culposo do cantor Michael Jackson. Ele foi condenado à pena máxima de 4 anos de prisão. O juiz ainda determinou que o Murray pague uma espécie de indenização para o estado para os filhos do Michael Jackson. Bem feito. O valor ainda não foi estipulado. Ele nunca mais vai matar o Michael Jackson. Vê se aprende a lição, né? Olha, quase o Bolívar, né? Mais uma agência bancária foi alvo de explosões em Santa Catarina. Na madrugada de hoje, bandidos detonaram os caixas eletrônicos do Bradesco em Itapema, no litoral norte. Os criminosos colocaram entre 6 e 7 bananas de dinamite em 2 equipamentos. Ah, mas já misturaram com uma banana uma vez. Os fundos lá de casa. Com a explosão, levaram R$80 mil. Bah, mas tá demais, né? Tá demais, é verdade. É que é dinheiro fácil, né, cara? Mas não tinha aquela história de quando explode, solta tinta nem rosa? Nem todas as máquinas têm isso. Ah, é, é verdade. E outra, eu prefiro que estoura em caixa eletrônico que vem me assaltar. Claro, deixa os caras roubar banco. Deixa roubar banco, rouba banco. Rouba banco. Rouba banco e deixa o cidadão. Aliás, fica a dica pro ladrão, assalta os ricos, pô. Assalta os ricos, que o cara vai roubar um cara que tem, sei lá, um carro popular, um Clio, assalta um cara com um Mitsubishi, pô, pra cima, entendeu? É, e fica a dica, rico mora na Bela Vista e no Moinhos de Vento. Isso aí. E na Zona Sul também. Não, exatamente. Bonfim é chinelo. Chinelo. Sul, não. Chinelo. Chinelo. Rio Norte. Branco ali é chinelo. Zona Norte, né? É muito mais grave um cara que sequestra, né? Bota faz um sequestro relâmpago. Né? Pega R$1.000. E que um cara que pega do banco, olha, né? Olha que coisa boa, ladrões e sequestradores. R$80 mil. R$80 mil, olha aí. Numa explosãozinha só. Onde é que um cara vai tirar R$80 mil de nós? Aí você, que é ladrão, sequestrador, que é um chinelo que pega o coitado na sinaleira, o que, que ganha? 500 pila no máximo. 100 pila. Isso arrisca, né? Isso arrisca. Agora, se o ladrão estiver atualizado com as tecnologias e estiver lá com a sua maquininha sinelo... Tá dando ideia, garoto. É verdade. Ele tá na ideia do Almir, ó. A ideia é do Almir. O cara tem uma maquininha de cartão lá. Que aceita agora o roubo. Tu vai roubar? Não tem dinheiro. Não tem, pois nós aceitamos. Pode ser do cartão. De crédito. Pô, ideia, meu. Dá pra parcelar o roubo. Aceito cartão de crédito. Aceito cartão de crédito. Eu pode parcelar em 10 vezes. Boa sem ideia. Entrada. Seu assalto sai muito mais. A primeira parcela só pra 60 dias. 60 dias. E de mais, e de poder descontar imposto de renda, né? É verdade, Davi. Abater. Sim, do assaltado, no caso. A doação que tu faz pro assaltante. É demais pro Almir. Foi um assalto. Foi um assalto. Um assalto. Boa. Fundação de apoio ao assaltante. Até o ano que vem, as bulas de todos os medicamentos deverão ter letras maiores. Hã? Que isso? Qual o motivo do jumento? Qual é o problema? Ah, é, tem de mula. São as bulas. São as bulas. E eu não estou gripado. Ah, entendi, as bulas. Até o ano que vem, as bulas de todos os medicamentos, remédios, deverão ter letras maiores, informações mais claras e linguagem mais objetiva. Pô, é bom, porque não dá pra entender nada. A iniciativa é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pra facilitar a leitura das informações contidas nas caixas dos medicamentos. É bom. Lembrando que não importa o lado que você abra a caixa de medicamento, sempre a bula vai estar lá estará a bula. Atrapalhando. No meio do caminho. Lá está a bula. Independente do lado, não tem regra. Outra medida importante é a adequação dos textos para os deficientes visuais, como, por exemplo, bulas em braille e bulas em fontes ampliadas. Ah, que bom. Bacana, né? Pô, bula em braille, cara. Imagina. Bula do né, de algum medicamento em braille. Sim, sim, são bulas de medicamentos. Como é que vai ser a bula do Viagra? Não, Cialis, assim. Pra que é Cialis? Que é Cialis? Cialis é me falar esse dia, acho que é pra enxaqueca. Ah. É, a provoca enxaqueca? Não sei, acho que dá pra algum problema. Pra circulação, né? Toma um remédio pra provocar a doença, né? Ó, cara. Olha, cadu, lá. Anônimo acorrenta a bicicleta branca na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, para pedir mais amor e menos motor. Vocês já viram? Não. É uma bicicleta branca, o cara pintou a bicicleta de branca, botou um ramalhete de rosinhas ali, de flores e tal, que na esquina, na diagonal da Zero Hora. E deu uma faixa. É como um monumento. Mais amor e menos motor. É o lema daquele movimento que o Ricardo Neves atropelou. Não, é outro movimento. Eu particularmente acho que... Eu olhei ontem, pensei que fosse uma instalação da atmosfera. Podia ser, mas não é. Mas não é. Muito legal. Eu não vi isso aí. Tem que reparar mais nas coisas, né, Davi? Massa crítica. Tu só olha pra aquilo que interessa, né? Davi só olha pra... Se é uma mini saia ali, tu já vê, Davi. Mas assim, que não faz uma mini saia? Monumento a mini saia. Mais amor, mini saia, vamos mais... fazer ali. Não, mais amor, né? Mais amor, menos saia, né? Não, aí não. Sim. Protesto menos silencioso desta bicicleta branca com a inscrição Mais Amor Menos Motor foi instalado ontem na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Manifestações como estas já foram vistas em várias partes do mundo. Eu já fui no Massa Crítica e é um dos lemas deles, é Mais Amor Menos Motor. É verdade, eles gritam isso. Ahá, eu não pago IPVA. Engraçado, né, cara? É meio patético, assim, parece. Totalmente. Elas costumam, as bicicletas brancas, costumam servir de memoriais, marcando locais onde ocorreram mortes de ciclistas no trânsito, de acordo com a proposta do movimento internacional Ghost Bikes, que é bicicletas fantasmas. E fica lá pra sempre. No caminho pra Jurerê Internacional. No caminho pra Jurerê Internacional tem um poste com uma bicicleta dessas branca. Lá em cima. Por causa disso, é um ciclista que era um ícone não só do ciclismo em Florianópolis, como da música pop. Era um cara que difundia música pop. Quem era o cara? Não me lembro o nome dele, mas é um cara assim que comprava vinil nos anos 80, fitinha cassete, disseminava assim, bandas gringas em Floripa e tal, e morreu atropelado. Ele de bicicleta morreu atropelado. Tu vê. Que coisa, pensamos ao mesmo tempo na mesma coisa. Diz que o ciclismo é um dos esportes mais perigosos do mundo, né? Especialmente pra quem anda na rua, né? Não, pra tu, disputando com um carro. Mas pra tudo. Espaço e tal. O ciclismo de competição e o ciclismo sem ser de competição é muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas morrem em competição também. Sim, né? Cai. Que nem moto, né, cara? Para-choque é o beijo, né? Imagina, vê aqueles bolos de ciclista, aí um cai, a gente vê aqueles é verdade, uma foto irada na internet, que é um carro atropelando 18 ciclistas, assim, os caras voando pra cima. Assim, que irado, hein, meu? É irado, né? Devia estar o motorista irado. Demais. Pois é. Esse é as cara. Porra, meu. 6:10, cara. Vamos lá, tá na tua hora de brilhar, Gerê! Platos do dia! Platos fatos do dia, o Pretinho Básico, galera, com a grande fera, o glorioso, o inestimável, o insuperável, Cachê, galera! Olha aí, meu! O Galo! O Galo estava ausente, né, durante alguns dias. É, o Galo deu uma banda, deu uma banda aí, foi dar uma banda em outro galinheiro. Muito bom! Opa! O Flatos do dia de hoje vai pra Tássia, do setor de ecografia do Mãe de Deus, e pro seu esposo, o Elissandro Dutra. Ah, foi de três. E ouvem todos os pretinhos básicos da seis. KG, vou pegar uma carona aí no teu beijo pra Tássia e vou mandar um beijo pra nossa colega Tássia Escolaudi, do Marketing Corporativo da RBS TV, que é a nossa querida colega, amiga, ouvinte, estava ontem coordenando lá a entrega dos enfim, para os jubilados da empresa lá, os seus... Pra mim... É o Santana, por exemplo, recebeu lá. Sou o maior. Demais o teu discurso, hein, sou o maior jubilado da história da RBS. Eu sou o maior jubilado. Tava demais teu discurso, cara. A história da RBS. Aliás, eu serei eterno, eu serei imortal como o Grêmio. Comparado a Dom Quixote de La Mancha. Porque ontem solicitei ao Nelson que reproduzisse as minhas 16 mil colunas assim que eu for desta para uma melhor. Certo. Para que ninguém absolutamente. Nem mesmo Davi. Ninguém, nem esse vagabundo. 6h32, Leonardo Mijorines. Mijorines. Que fez o Zezinho da presença de Anitas. Ah, olha aí. Ah, o Geise tá ligado. Pois esse aí sofreu assalto à mão armada em São Paulo. Olha, a violência chegou aos Flatos do dia, olha Davi. Aí, olha aí, ó. Tá São Flatos do dia policiais. Viu? Falando nisso, 8h35, Belo circula para o aeroporto Carioca. A violência segue nos Flatos do dia. 10h54, André Beltrão corre na areia e se refresca no mar de Ipanema. Tá muito violento, cara. Muito bom. Meio-dia e 11, Ricardo Pereira caminha na orla do Leblon. É importante. 14h06, Otaviano Costa circula para o aeroporto e mostra que está fricando grisalho. Ele foi circulando mostrando assim. Otaviano Costa é aquele que pega a Alessandra. Deliciosa Flávia Alessandra. Sonho de consumo. Flávia, me liga, Flávia. Elas adoram grisalhos. 16h22, com o namorado, Milena Toscano almoça no Rio. Que horas? 16h22. Coitada dessa menina. Essa hora já tava comendo uma torrada. Ah, pois é, mas ela tá almoçando. 4h22. Quem é a Milena Toscano, hein? Faz novela. Maravilhosa. Quem é? Maravilhosa. Talvez a grande artista toscana, da Toscana, região da Toscana. É o sobrenome dela, burra. Maravilhosa. Bicha burra é brava. Né? Faz novela, faz a novela. Preconceituoso. Qual novela, Geiso? Qual, gente? A novela das seis, meu. Tem os cabelinhos curtinhos assim, meu. A novela das seis. Eu pagava. Agora, questão de sete minutinhos até. Sete, Fetter. Sete, não mais do que isso. Sete era 18. Olha aí, meu. Grande fera, essa é pra que você. Que horas era, Faustão? 18h07. Demais. Pra você que tá olhendo TV com o marido do lado, coçando a frieira. Comendo um sorvetinho. Cheio de estria na barriga. Uma vaca preta. Coçando um biguinho. É, velho. Com cheiro de queijo às 18h07. Olha aí, meu. Mariana Rios e Di Ferreiro circulam por Ipanema no Rio, galera. Olha aí. Grande fera, grande casal. Por falar em celebridades, Faustão, celebridade. Já tá no ar o sensacional Prêmio Pretinho Básico 2. Brasil! Vote nos acontecimentos e celebridades que fizeram a diferença em 2011. Pô, vale uma, ressaltar uma prévia aí, as categorias. Vale ressaltar que esse trabalho todo foi feito por Marcos Pianges. Não. Maurício Amaral também ajudou muito. O Marcos Pianges perdeu uma tarde de sua vida para presentear você, amigo ouvinte do Pretinho Básico. Fala isso que ninguém vota. Com essa sensacional enquete, Prêmio Pretinho Básico 2011. Temos lá as categorias. Vamos às categorias. O prêmio você pode votar no blog do Pretinho, atlantica.com.br/Pretinho Básico. Gostosa do ano. Gostosa concorrendo. Do ano, vai, Faustão. Gostosa do ano, galera. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. boa. A Kate Middleton, que é a princesa. Boa, Bonnie Scarlett. Ellen Roche. Ellen Roche. A Sandy. Grande fera. Olha a galera. Não, peraí. Sandy não é gostosa. Ellen Roche não pode entrar no concurso. Ela tá aqui. E Ellen Roche. E a quinta candidata de gostosa do ano é a Ariadna. Ariadna! A gente tentou falar com ela, tava sem saco pra entrevista. A segunda categoria do Prêmio Pretinho Básico 2011. Segunda categoria. O safado do ano. Olha o safado do ano, galera. Ashton Kutcher. Grande fera. Potter. Traiu a Demi Moore, né? Com uma loira voluptuosa. Potter. A mãe dele. Rafinha Bastos, que disse que comeria o pobre filho da Vanessa Camargo. Ah, não vou comentar então. O né? Potter. O Ronaldinho Gaúcho, que tá meio solitário nesse final de ano, né? Tá com a cabeça inchada. Aliás, o Davi escreve hoje sobre o ato. O Assis Moreira, que enganou a todos e segue. Pô, dois membros da mesma família, na mesma categoria. E o nosso ministro, Orlando Silva. Potter não tá, cara. Não, calma lá. Agora sim, a categoria queda do ano. Olha aí, queda do ano, galera. Queda do ano. Temos o moche do Potter em Chapecó. Imbatível. A queda do Porã no estúdio ao vivo aqui. Imbatível. É boa também. A economia europeia. Olha aí. Os ministros da Dilma. E o Havaí. Aê! Da categoria queda do ano. Categoria mico do ano. Olha o mico, galera. Mas pera aí um pouquinho, Nós estamos fazendo, nós estamos apresentando então para nossa audiência as categorias e os indicados. Isso. E o que o nosso público vai ter que entrar no blog da Atlântida, no blog do Pretinho Básico ou no site da Atlântida para votar, é isso? Por enquanto no blog. Ok, beleza. Categoria mico do ano. Obras da Copa. Obra da Copa. O fim do mundo em 11 de 11 de 11. Tá. O mundo ia acabar em 11 de 11 de 11, não sabia disso. Ia acabar às 11 horas e 11 minutos. Em 2012. A expressão do Rafinha Bastos, né? É o mico do ano. As caixas de som no Olímpico. Ó. É, tá ganhando essa, hein? E o iPhone 4S. Quinta categoria do Prêmio Pretinho 2011. O 4S ninguém conhece. É o Pedro que fez. É o menos votado. O morto do ano. Olha o morto, galera. Amy Winehouse. Steve Jobs. Osama Bin Laden. Osama. O Gaddafi. Tem bons mortos, hein, cara? E o Orkut. Orkut. O morto do ano. Aí, o Orkut. E a última categoria, o chato do ano. Justin Bieber. Justin Bieber. Galvão Bueno. Galvão Bueno, grande fera. A turminha do Crepúsculo. Ah, isso é, né? Os vampiros. A voz do Anderson Silva. A voz do... E o Twitter. O Twitter! Acesse lá o blog do Pretinho e ajude a gente a escolher os melhores de 2011. Ou a gente vai revelar. Foi aberta a votação? Sim, já está aberta. A gente vai revelar o vencedor, os vencedores no último Pretinho Básico de 2011. Certo. Quem tá ganhando a gostosa do ano? Só um pouquinho. Vou parar só um pouquinho fazendo aqui. Vai lá, vai lá. Ellen Roche não pode não ganhar. Gostosa do ano é Ellen Roche. Ellen Roche. Olha. Merecido. Tá ótimo. E aí, Marcola? Olha só que notícia interessante, pois gente. Não. Um namorado descobriu que a namorada o estava traindo. Tá. Até aí nenhuma novidade. Este namorado, ele é tatuador. Acrescentou alguma novidade. Aí o namorado ficou quietinho, descobriu a traição, mas ficou quietinho. Tá. Esse que é o mais importante, gente. Se você quer estar na hora certa e no lugar certo, chega primeiro no lugar certo. E depois, espera calma. A hora certa. É isso aí. Segredo da vida. Quer estar na hora certa, no lugar certo? Primeiro vai chega lá. Vai pro lugar certo e depois, calma. E aí, continuando. O cara ficou quietinho. Dali a pouco a namorada, traidora, disse que queria fazer uma tatuagem. Ai, hambúrguer uma tatu. Nas costas. Nas costas. E ele era tatuador. E ela pediu... O Leão das Crônicas de Nárnia. Ai, amor, acho que o Leão... Só um pouquinho, peraí. Repassando a cronologia da história. Tá? Namorada traiu o namorado. Certo. Ele descobriu. Ficou quieto. E aí um dia lá, ela resolveu tatuar com o namorado uma nova tatuagem. Uma nova tatuagem. Ok, beleza. Aí vem a vingança. O Leão do filme Crônicas de Nárnia. Foi então do namorado Ryan Fitzgerald. Isso é uma história real. Tatuador de Ohio. Ohio. Deu alguns drinks pra ela e tatuou um imenso cocô nas costas. Caraca, da namorada. cheio de moscas em volta. Cara! Sério? Rosie Brovant só viu o desenho depois de terminado. Agora os dois estão brigando na justiça pra tentar resolver o impasse. Parabéns, meu querido. É isso aí. Fica a dica, né? Calma, claro. Calma que vai vir. Então, a dica é a seguinte: primeiro, tem que aprender a aceitar a tua dor. Depois tem que arranjar uma namorada que te guampeie, porque fazer isso é muito bom, né? Não deve precisa ser a tatuador, pode ser, por exemplo, o cara que prepara o paraquedas da namorada. Isso! O cara que trocou o pneu da frente do carro, mecânico, da namorada. Tem tantas coisas. Troca o freio do carro. Isso. O importante é isso, ficar quietinho. Calma. Isso. Sangue frio. Portanto, nada de ser corno bravo. É isso. Esse é o nosso conselho. Seja um corno tranquilo. É bom pra todo mundo. O corno manso é bom pra todo mundo. É verdade. E aí, Alcemarzinho? Tô de chapa de novo. Tô vendo, tá bonito. Ficou bom, né? Ficou bom. Ficou melhor do que antes, sabe? Ficou bom. Ficou mais bonito. Sim, tava com boca de velho. Boca de velho, mas ficou bom. De chapa, bom de novo, de chapa. Olha aqui, ó. Falando de mulher, olha aqui, ó. Olha só. As mulheres se preocupam em procurar um príncipe encantado, mas nunca pensam em se portar como princesas. Eita frase! Eita frase do Guilherme André Leiden. Isso aí é pra quem levou a tatu nas costas aí, ó. Princesas não cozinha, né? Pra mim não serve princesa. Coisa horrível. É cozinha. Tu que pensa que não? Princesa, já viu princesa cozinhar? Claro, a Lady Di fazia uns bichos. Escondidinho de. Escondidinho de camarão. Carreteiro, mas escondidinho. Feijãozinho. Feijãozinho, mas a Lady Di só de feijão. Mas. É. Só isso, Alcemar? Só isso. Participação relâmpago hoje, Alcemar. Relâmpago. Relâmpago. Participação relâmpago. Participação relâmpago. Eu posso ler outra frase aqui, ó. Não. Fica à vontade. Aliás, acho até melhor tu olhar pra lá, porque o teu mau hálito tá insuportável. O bafo. Também olha a quantidade de tártaro que tem o Alcemar. Ele coleciona tártaro. Tá até me pegando. Coisa boa. É bom o tártaro com a cervejinha. Primeiro aqui com a... E como aqui, ó. Chama do Ruxô. A quem? O Ruxô. A criança é boa por natureza. A sociedade... A intimidade dele com o Ruxô. É o amigo Ruxô. Isso é muito legal, né? O pedreiro que deu. O pedreiro que cita o Ruxô. É, exatamente. A criança é boa por natureza. A sociedade é que a corrompe, cara. É verdade. É bom o Ruxô. Sabia muito desse Ruxô, hein? Foi o Ruxô que disse essa aí. Isso tá escrito, né? Se o Ruxô Alcemar disse, né, cara? E não o amigo Carlos Moninais. Mas isso é uma coisa verdadeira. Mas o Rousseau era um filósofo. O Rousseau era um filósofo, digamos assim, bonzinho. Olha, bom filósofo. Ele acreditava na bondade humana. Isso. Na bondade. E é uma verdade, né? Porque a criança, ela vai pura, ingênua, né? Besta, no melhor sentido da palavra, até ali 10, 11, 12, 13 anos. Hoje em dia, cada vez mais cedo. Aí eu perde discordo, aquela... O que tu discorda? Eu acho que a natureza é pro mal da criança já. Ela é egoísta, ela quer as coisas dela, ela chora porque ela quer comida, mas ela quer na hora é inocente, que é dela. Isso é inocente, cara. Isso não é inocente. Depois a gente que ensina. Não é agora, é depois. Isso daqui vai dividir. Ela vai saindo da maldade, entendeu? Mas eu não acho que isso seja maldade. Se civilizando. Eu não acho que isso seja maldade. Eu acho que é normal. O egoísmo, sim, claro. Que a pessoa quer. Tem que corrigir o egoísmo da criança, ok? Mas ela tem uma inocência, cara. Ela tem uma inocência, digo assim, não, claro que tem. Não vê maldade nas coisas. A coisa tá ali, acontece, ela tá aceitando. Maldade, querer aquela coisa pra ela. Por exemplo, aqui, um exemplo claro, tá? Uma criança de 5, 6 anos assistindo a novela das 8, das 9, que não pode. Ela se surpreende. Que é 12 anos. Por exemplo, uma cena lá que tem uma discussão entre o homem e uma mulher e o cara agride a mulher. Pô, a criança fica apavorada, não tá entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Fica assustada com aquilo. E aí que reside a inocência da criança. Mas quando ela pega um brinquedinho bem novinho e já agride um contra o outro, joga no chão e gosta daquele momento em que o brinquedo se despedaça no chão, fica excitada com aquilo, demonstra também uma certa violência, não, uma propensão. Mas eu acho que o egoísmo dela não é maldade. Não é só maldade. Olha, ela não é assim uma coisa assim que ela não tem a consciência... de que ela pegando aquilo ali pra ela, ela vai prejudicar o outro. Criança não sabe nada no mundo, primeira, né, cara? Vez que a minha filha me esfaqueou enquanto eu dormia, eu achei que era, assim, inocência. Mas o que o Rousseau falou mesmo? Segunda vez, cara. Ai, cara. Poxa, mas tem que cuidar mais da tua filha, cara. Ela tá bebendo, fumando e te esfaqueando. Ela só fuma quando bebe. Que idade ela tem mesmo? 6. Olha aí. Ela quer mais repetir aí o que é o que o Rousseau falou a respeito. O Rousseau falou pra nós, gente. O Rousseau falou o seguinte. Turbador. Que a criança é uma boneco nerja. Mas é a sociedade que corrompe a criança. Isso já disse. Isso, cara, isso já falou. Mas nem o Cajero escutou. Não, eu queria que tu repetisse. Justamente, porque a discussão foi tamanha em cima do tema que eu queria que tu repetisse. A sociedade corrompe a criança. Então, os dois. Como vocês dois. E sabe, vocês conversam ali fora um pouco? E aí, Davi, o que tem aí, Davi? Causa real para o Davi, diz o nosso caro ouvinte, o Henrique Gubert. Então, diz ele, sou um jovem, 22 anos, estudo, namoro há 4 anos, vida praticamente normal. Mas se mudou para minha rua um moreno de aproximadamente... Não, tô brincando, é um moreno. Esse cara assim, imagina o Henrique, coitado, em casa. Se mudou para minha rua uma morena de aproximadamente 35 anos, ele tem 22. Ele tem 22. Bah! 35 anos, totalmente casada. Totalmente casada. Como é que é meio casada? Tem várias por aí. Olha, Jesus. Pessoal, pessoal. Totalmente casada e séria. O que tu fala, tem várias por aí olhando pra mim, Davi? Não, nada. Deixa assim. Tá querendo me dizer alguma coisa? Não, o pessoal tá falando aí. Depois tu fala com o pessoal no corredor aí. Pessoal, quem é o pessoal? A turma toda depois. Fisicamente, eu diria que ela é daquelas que não tem nada sobrando, mas também não tem nada faltando. Eu nunca tive nenhuma chance de contato e nunca dei muita bola pra ela, pois só no carro do marido, só o carro do maridão deve custar umas 5 vezes mais do que o meu. Isso não importa pra mulher, querido. Parece que é a sequência da mulher. Calma que ele vai em chegar um lá. Belo fim de tarde. Em um belo fim de tarde, ela estava passeando com seu pequeno cachorrinho, aqueles que parecem um filhote de capivara. Não. Cara, dá um chute nesse cachorro, cara. Um filhote de capivara. Vai lá com o Cajê, com o Alcemar, cachorro. E o meu guaipeca se agitou com aquela movimentação e começou a apavorar com latidos e aquela coisa boa. Aí veio o guaipeca. Aí era bem louco. Senti que havia uma oportunidade. Ali, Marcão. Fui ao portão, sentei ao lado do meu dog e comecei a fazer carinhos nele. Meu cachorro me sorriu latindo. Ela olhou e comentou: como você é atencioso com ele? Eu respondi: é gol do Brasil. Respeito se adquire com carinho. Ele respondeu? Ele respondeu: respeito se adquire com carinho, minha cara. que foi o suficiente. tu é especialista, respeito, né, gente? É diferente. Aqui com carinho, isso aqui fala no advogado, meu. Isso aqui que não é isso, pra mulher, gente? Mas funcionou, eu acho. Aqui, ó. Foi o suficiente para uma longa conversa sobre cachorros. Dizem que para fazer alguém gostar de você, você tem que se interessar pelo que a pessoa gosta de foi fazer. Esperto. Teoricamente, eu só concordava com o que ela falava. E tentava colocar mais argumentos em tudo, sempre a favor dela. Olha, ela é profissional, cara. Enquanto ela falava, olha só a cena, vamos escrever assim. Enquanto ela falava, porque meu cachorrinho não sei o que, que babababe, porque quando ele se alimenta e faz xixi no pipi dog, porque não sei. Isso era ela falando, e ele ouvindo. Ele só olhando. Ele olhando ali pro E agora a última frase. Como em uma cena de filme, esse papo acabou em minha cama. Bandido! Feito! Bandido, olha! Bom! Esse é o cabelo, gente? É bom esse Henrique. Olha o Henrique Gubert, olha, bom jogador, hein? É, o sobrenome é de matador. Jogador, olha, matou, hein? Queimador. Que é? O sobrenome de queimador. Queimador, você mano? Tá louco, cara? E aí, ô... Cantadinha do lado. Gezi, vamos lá, embaixo. Ensina eles, ô Gezi. Vamos ensinar esses caras do lado. Vai chegar muito gatíssima na Nights, meu. E vai largar o seguinte, do lado. Gatíssimas, me passa o seu... Twitter, é que a minha mãe falou pra eu seguir o meu sonho. Bonito! Gatíssimas! Você não é a janela de MSNs, Mas me chama a atenção. Ah, cantadas modernas. Hoje, sim, só atualizadas. Atualizadas. Cibernéticas. De, só cibernéticas. Cantadas digitais. Cibernéticas de... São cantadas da... Rede Social. Vai chegar na gatíssima, zoado. E vai largar assim. Me chama de Facebook. E deixa eu te cutucar. Nossa. Essa é boa, hein, cara. Pô, recebi as informações lá de Venâncio Aires da balada boa, do Pretinho. A gente deixou muito pendente a uma, né? Muito, não, não. Não pagamos, ficou pendente, não. Não teve informação, na verdade. A gente pagou um mico total a uma, que aí o Nairo mandou pra gente lá da Atlântida de Santa Cruz. Nairo. O sabadão agora, a balada do Pretinho, na grande final da Garota Nossa Capa. Opa! Do jornal Folha do Mate de Venâncio Aires. Rede! A Folha do Mate, tá? Jornal lançando. Folha do Mate, Boteco Produtora e Mr. Fresh apresentam a balada do Pretinho. Ah, Folha do quê, Magnata? Do Mate. Como é que é a Garota Capa da Gaita? Garota Nossa Capa. Sábado agora, em Venâncio, na Sova, que é a Sociedade Olímpica de Venâncio Aires. Vamos te sovar, Magnata. Ingressos antecipados em Santa Cruz, na Ótica Soller, em Venâncio, na Tânia Novidades. Olha, Tânia, nas lojas... É, umas paradas lá na Tânia, hein, mano? Nas lojas Hering de... O que vende na Tânia Novidades? Só novidades, cara. É só novidades, revista paradinha legal. Ainda na Dúlios e na Código Surfwear. O Dúlios! E aí, Tânia? Quais são as novidades, Tânia? Tem ingresso pra balada do Pretinho. Sábado agora, na Sova de Venâncio. Pessoal é bom, hein? Uma turma boa, hein, Almir? Olha que delícia. Uma turma boa lá em Venâncio. Inacreditável. Ai, 6:30 da tarde. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Bom dia, Pretinhos. Meu nome é Edson. Sou de Sara, Santa Catarina, ali vizinha de Criciúma, onde vocês fazem sempre as melhores baladas. Opa. Onde já fui em algumas baladas de vocês. Bom, vamos ao que interessa. Memoráveis as baladas de Criciúma. Eu gostaria de vender, é verdade, eu gostaria de vender uma chuteira da Umbro verde, número 40, mais uma bermuda térmica branca e mais um calção com meião laranja. Tudo da Placar. Tiroso! Magrão ganhou o kit na promoção da Placar, não tá joga bola e quer vender. Tá bem. Tá certo. Valor R$250 por tudo. Só na chuteira paguei R$210. Tiroso! Comprei pra jogar o campeonato da empresa no campo sintético onde trabalhava, mas não deu muito certo. Não deu. Ela tá parada estrovando, do verbo estrovar. Tá estrovando no armário. Que cor é a chuteira? É verde! Ai, cara! Bom, o cara tá vendendo aí pra levantar uma grana, pois dia 25 de 11 tá de aniversário e gostaria de fazer uma festa pra mim mesmo, pois também mereço. Agradeço desde já, manda uma velha pra turma da NET Criciúma. Aqui na NET Criciúma, boa, todo mundo ouve o PB. E-mail é o seguinte, edson.gomes2@netserviços. Edson Gomes não era um cantor? Edson Cordeiro. Ah. Isso, é verdade. Ou Carlos Gomes, né? Das duas, um. Edson.gomes. Tá tudo bem, esse é o Edson Cordeiro. Ô, Edson Cordeiro. Faz assim, ó. O cachorro, o KG e o Alcemar estão ali fora. Ai, cara. Mais uma aqui, eu sou de Santo Antônio da Patrulha. Pô, legal, cara, me lembrou, eu tenho uma tatuagem. Viva o Sesc Centenário da Emancipação Política. Pode continuar. Viva o Sesc Centenário da Emancipação Política de Santo Antônio da Patrulha. É isso aí, de Santo Antônio da Patrulha. Eu lembro que a lembrança do Sesc Centenário. Mas tu tem lembrança. Eu tenho essa tatuagem. Lembrança. Só aparece trulha, na verdade. Letrulha. Eu tenho da minha banda preferida, U2. Ai, Cara, olha. Sou de Santo Antônio da Patrulha, terra da cachaça, da rapadura e da mulher bonita. Pô, e do Clube do Caminhoneiro. Fizemos que uma isso, balada cara? Inesquecível no Clube do Caminhoneiro. Demais aquela balada. Pianja foi a melhor performance do Pianja. Sensacional, essas cara. Estou vendendo meu pretinho, mas ele não é básico. É um Focus 2001 completão, parceiro. Tem airbag duplo, freio ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, banco com regulagem de altura, faróis com regulagem de altura. Enfim, 10 pau. O carro tá valendo demais e o melhor é que eu tô pedindo só 20... 10 pau. 20.400. Mas 10 pau. Qual é o ano? 2001. 10 pau ele vende. O cara tava vendendo, só pra gente ter o parâmetro, o cara tava vendendo um Celta branco. 2009. 2009 a 20 mil hoje no Pretinho da Uma. Agora o cara tá vendendo um Focus 2001 completão a 20.400. Tá na tua aí agora. Tá de barbada. Interessados em entrar em contato pelo e-mail vendofocuspreto@hotmail.com. Ok. Tá bem? E aí, Almir? Gente, dúvida por sucesso da máquina de crédito, de cartão de crédito, é Cinelo. Foi um sucesso, gente. Foi um sucesso. Mais de 20 mil unidades vendidas. Mas tem ladrão nesse como hoje. É? A uma da tarde. Qual até foi agora o estado da federação que mais comprou a maquininha? Brasília. Brasília. Ah, eu imaginei. Certo, fazer os assaltos. Foi impressionante, gente. Impressionante o sucesso do Cinelo. Estamos lançando mais um kit pra você, amigo ladrão. Final de ano. Boa. Tá querendo assaltar? Mãos ao alto, seu assalto. Pelo menos não tem dinheiro. Aceita Cinelo. Aceita Cinelo? Aceita. Tem cartão Cinelo? Tem. Aí passa, parcela. E agora, o maior sucesso, gente. Vai fazer sucesso, hein? Atenção. O kit boleto. Boleto? Se o abordado... Kit o quê? Boleto. Kit boleto? Boleto. Se o abordado não tiver ali o dinheiro... Nem o cartão nem Cinelo. Nem o cartão Cinelo. Ele você recebe o boleto. Você pode emitir um boleto que ali na hora. Ah, já imprime? É o código de barra. O ali cara tem 10 dias pra pagar. Mas o ladrão tem que andar com uma impressora multifuncional. Ah, nas costas, é uma mochila. O homem é impressora. É uma mochila. Certo. Imprime, dá 10 dias hoje, se não pagar. Hoje vizinha, né? Senão ele anda com um parceiro. E será que dá pra confiar em vítima de assalto? Ah, que dá. Se não pagar, paga multa. Ah. Eles vão querer pagar. Ah, claro. Vai processar o título se não pagar. Óbvio, é um boleto bancário. Você não pagou o assalto. Não pagou o assalto. Ô, cara, como é que o cara não pensa nisso e só o Almir que te pensa nisso? Cara, o Almir que é tão genial, eu fiquei imaginando agora, por exemplo, o cara tá saindo aí pela rua tranquilo, caminhando ali, chega um cara e te assalta. E tu mostra o teu boleto. Olha aqui, ó. Eu já fui assaltado. Aqui está o meu boleto. Paguei a autenticação mecânica. Aí o assaltante pode chegar em PBA. O assaltante pode chegar e dizer assim, ó, tá em dia? Que se não tiver em dia... Estou em dia com o meu assalto. Demais, hein, cara? Tudo tranquilo. Capaz. Sensacional. Muito boa. Vamos bom, bem, assim. Muito vamos legal, bem, né? Ideia de Ricardo Braga, que mandou pra pretinho@atlanta.com.br. Muito bom, Ricardo Braga. Ô, Amaral. Oi. Tem nada aí, Amaral? Tenho. Então manda. Uma coisa muito importante. Ah. Época de festa, sabe quem é que tem o menor preço comprovado pelo Datafolha? É o Big! E hoje a gente vai falar aqui dos produtos da telefonia do Big. O Big traz o menor preço em smartphones e modernos celulares para você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, nas redes sociais e falar com a gente. Olha só esse aparelho aqui que eu vou dar pro Geis hoje. Geis, vou te dar esse aparelho, esse Nokia C503. Que bonitinho, olha, deixa eu ver, Geis. Desbloqueado. É edição especial Gatorade, viu, Geis? Muito bonitinho. Dá pra tomar, então. O aplicativo dá Gatorade. Dá pra beber o display de cristal líquido. Repõe. Câmera 5 megapixels. Seus display touchscreen, conexão Wi-Fi e 3G. Tem GPS, ô Geiso, pra tu não te perder. Ah, com navegação gratuita. Cartão de 2GB, caixa de som. Caixa de som? Caixa não de acredito. Som. Caixa de som MD-11. Leva pro Olímpico. Lá no Big, tu encontra por R$449 com Oi Chip ou R$10 de R$44,90. E ganha o Oi Cartão, que ganha bônus pra mandar torpedo pra qualquer operadora. Passa no Big e confere as novidades da telefonia do Big. Sensacional. É menor preço. Sensacional. É show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Não esqueça, entre agora no blog do Pretinho Básico e faça ali a votação para os melhores do ano do Pretinho Básico. É atlântida.com.br/pretinho básico. Voltamos em seguida. Tamo de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, pra todo mundo ouvir pelo atlântida.com.br, também pelo aplicativo da Atlântida pro seu iPhone, pro seu smartphone com o sistema, qual é que é o sistema mesmo, aquele que a gente tava debatendo? Android, belíssimo sistema Android, você também escuta a Atlântida no seu smartphone com o sistema Android e o seu smartphone também que já vem com Windows Phone. É isso, doutor Alceu? É, papamento! Muito bem, 14 minutos para 7. Vamos falar de esporte aí, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu! Doutor Peter, tá confirmado. O Rote vai sair do Grêmio, doutor Peter. Oh, que confirmou, pena, cara. Deu a coletiva. Não continuarei ano que vem, disse o Rote. Oh. Vai treinar até o Grenal, ô Santana. Vagabundo, mau caráter, eu estou fazendo 40 mas anos. Mas, ô Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa, não querendo te interromper. Aliás, fiz um comentário contigo ontem. 40 anos. Fiz uma provocação com o Santaninha ontem lá na entrega dos jubilados eu e tal. Eu não tinha ouvidos para qualquer um. O Santana estava com uma camisa branca e uma maravilhosa gravata vermelha. Aí estávamos conversando, nosso querido diretor César Freitas e eu, e aí vem o Santana e eu falo pro Santana: Santana, que bonita combinação da camisa branca com a gravata vermelha. Sabe o que ele me respondeu? Ah. Nada, ele me ignorou. Absolutamente ignorado. Eu fui. Cara, o Santana, ele tá fazendo típico, uma coluna dizendo que ele tá se despedindo do mundo, né? Sim. Santana. Faz 20 anos que ele faz isso. É, né? Faz 20 anos que ele tá fazendo essa coluna. Mas quem sabe a gente lança uma campanha pra ele vir aqui. Fica Santana, né? Vamos fazer fica a campanha. Santana. Fica Santana, cara. Fica Santana. Mundo. Fica no mundo, Santana. Precisamos de ti. Doutor Davi, quem é que vai ser o técnico do Grêmio, doutor Davi? O Pianja sabe. Que lá em Santa Catarina. Ah, pensei que o Pianja sabe. O Pianja sabe que lá em Santa Catarina eles têm uma resposta sábia pra uma pergunta dessa. Qual que é, Rafael? Pois agora. Pois agora. Pois agora. É lá no Beira Rio, doutor Peter. Não chegou a minuta ainda. Não chegou. Tá quase minuta. Vindo, tá quase liga vindo. Liga pro tudo pro social. Tá lá, quase pô. Vindo. Só na minuta vai chegar. É, diz que a minuta vem aqui, vai ver se gosta da cidade e volta pra decidir. Tá? Que hora chega a minuta, Brito? Olha a minuta, tem que ver no restaurante, né? Alá, minuta! O Lelê leu no blog do Davi que vai chegar a minuta. Chega hoje ainda a minuta. E o Avaí vai cobrar 80 pila o ingresso pro Clássico Domingo. Tá certo, é isso aí. Baixou o preço. É isso aí, tá certo. Não, aumentou. Tá certo, Avaí? Não tem, absurdo, até mais, né? Absurdo, sacanagem. Mas por que, Cagê? Porque não tem que ter gente no estádio, cara. O estádio é deles, ora. Os caras já estão rebaixados. Quanto menos isso, torcida tiver, melhor. Óbvio. Mas isso ridículo. Aí é o anti-futebol, cara. É o anti-espetáculo. Ia ser deselegante, né? Porque quando teve o clássico no Orlando Scarpelli na primeira rodada, não foi R$80 o ingresso. Na última. Pois entendeu? É. Na primeira rodada, primeira... Tu vai no clássico? No turno, Marcos? Né? Não, vou ficar aqui pra cobrir. Mas o estatuto do torcedor não tem lá um dispositivo que regulamenta os preços dos ingressos? Vai ver, né? Mas vai ver, R$80 é o máximo. Vai ver. É uma deselegância do Avaí. Mereceu cair. Foi deselegante. Doutor Peter, era foi isso. Foi deselegante e mereceu cair. O mundo é dos elegantes. O Neil é que diria isso, né? Mas, fala, doutor Alceu. Era isso. Doutor Alceu, deixa eu aproveitar a rabeira aqui. Opa! Tô recebendo aqui um puxão de orelhas de um ouvinte, que é mais um puxão de orelhas dentro desse assunto que eu vou falar. Eu tenho que falar, tenho caráter e hombridade pra falar, pra bater no peito e dizer. Tirando! Tu és um mau caráter. Não só. O cara dizia aqui, ó: não preciso dizer que minha família inteira adora o bebê de vocês. É muito bom estar no carro e poder dar gargalhadas com vocês. Ontem, todavia, o Fetter fez uma colocação, no mínimo, não pensada, para não dizer estúpida. Estávamos no carro, quando falava de futebol, o Fetter disse: o Corinthians é o câncer do futebol brasileiro. Eu falei. Minha família e eu somos corintianos fanáticos, assim como não só isso falei, como escrevi no Twitter também. Mas que bom. Minha família e eu, é que eu sou colorado, eu tenho motivo para falar isso. Né? Assim como são os, como é que é? Minha família e eu somos corintianos fanáticos, assim como são outros 30 milhões neste país, muitos dos quais são ouvintes de seu programa. Não acho que o Corinthians seja melhor ou pior que outros clubes, inclusive o Inter. Todos têm sua história, lembram-se da vitória de 1-0, gol do Dunga sobre o Palmeiras, evitando o rebaixamento do Inter, mas claro, como é que vamos esquecer? Acho que cada um pode ter sua opinião. Meu e-mail tem por objetivo apenas posicioná-los com relação à posição dos meus filhos que disseram: pai, não queremos mais ouvir este programa. Oh. Abraços e obrigado, Célio Valcanaia, de Joinville, Santa Catarina. Não, eu lamento pelo fato, pelo ocorrido, mas a minha opinião é minha, né? Eu atenho por isso a externo. Tá bem? Obrigado. Desculpa aí se eu te machuquei, ô Célio Valcanaia, e também os outros 30 milhões que se sentiam ofendidos. A justiça, né? A retidão. A justiça. retidão, Corinthians, né? Desde 2005 que eu passei a gostar um pouco mais do Corinthians. Lá em 2005, quando o Corinthians comprou o campeonato brasileiro em cima do Inter, com o caso que veio à tona. Mas isso não tá comprovado. Foi admitido, cara. Não, comprovado, rapaz. Mas como que não tá comprovado? A matéria comprova a venda de jogos pelo juiz lá, com nada a ver com o Corinthians. O juiz foi lá e vendeu o Edilson, né? Edilson Pereira da Silva ou do Santos. Carvalho, E tem lá o... coincidentemente, foi o, enfim, o beneficiado com a história. Mas é isso aí. Cada um com seus problemas, né? É, verdade. Que coisa, né? Não, eu ia citar também a questão do Corinthians participando do Mundial sem Libertadores, isso tudo. Ah, essas coisas assim que só acontecem em benefício do Corinthians. E agora o André Sanz assumiu um cargo dentro da CBF. Dentro da CBF. Vai substituir certamente o querido Ricardo Teixeira. E provavelmente. Há 5 anos atrás, o André Sanz era presidente de uma torcida do Corinthians. É uma ascensão muito rápida, né? É verdade. É, mas aí tudo bem, cara. Vamos lá, vamos ver o esporte só como bola também, rolando. Tu também, Duda. Tu também. Eu era torcedor? É uma ascensão muito rápida. Tem a piadinha, meu. Vai lá, Geizinho. O bêbado chega no McDonald's, toada, e pede... Me veja um sanduíche de mortadela. É bom o sanduíche de mortadela. Mortandela. Mas no McDonald's o bêbado nos pediu o sanduíche de mortadela, João. Não tem, aí a atendente falou, né? Não temos, senhor. Aí ela toda educada, não temos, senhor, desculpe, só temos aquela ali que está na placa. Então me dá aquela ali, ó. E sem conseguir adivinhar as intenções do bêbado, tá lá, ela consegue, senhor, o senhor tem que pedir pelo número, tá? Pô, só pelo números. Então me vê a 51. que eu mais gosto. Tá bom, Santaninha, tá bem. E aí, Davi Coimbra? Temos aqui um ouvinte modesto, né? Modesto? É, modesto. O Henrique Augusto Panic. Engraçado, ele deve ser italiano, porque o meio dele é polenta. Aí diz o seguinte, né? O alemão polenta. Ele admite polenta. Que qualquer um possa ler o e-mail, certo? Mas que é o pra mim aqui. Eu entendo, ele diz o seguinte, ele é modesto. Eu entendo bem de variados esportes. E você sabe por que o Figueirense não joga bem em casa, Pianges? Não. Porque o estilo de jogo do Figueirense é de jogar fechadinho no contra-ataque. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ele tá contando aqui, tá? Mas isso não interessa. Aí diz o seguinte, tenho um pedido pra fazer. Como isso não interessa? Interessa a opinião dele sobre o Figueirense? Interessa a opinião do Henrique? Não! O Henrique Polenta? Não interessa. Aí o Polenta diz, tenho um pedido pra fazer. Divulguem no ar que tenho 19 anos e estou desempregado. Entendo bem de vários esportes. Estou procurando um emprego, talvez... como comentarista esportivo, Brito. É o trabalho dos sonhos de qualquer pessoa. Será que ele é melhor que o Maurício Batista, hein? Pois é, ele diz que sim. Maurício Batista? O Maurício, o Batista, tá. Posso fazer um teste, okay. Ele até admite fazer um teste. De preferência, no sul do país. Olha aí. Olha, ele escolhendo lugar, hein? Também posso jogar futebol. É isso mesmo, jogador de futebol. Sou um jogador muito completo. Jogo em todas as posições, inclusive no gol. Olha o Polenta! Nunca tive chance de começar time de base. E ele pode fazer um teste desde que seja sem compromisso. É bom. Quer dizer, ele não quer. Você acha que o Polenta, cara? Que mais que o Polenta quer, Davi? Esse cara, ele acha que ele é o foda. E aí ele tá passando, então, pra os clubes aí, o Barcelona, se alguém do Barcelona tiver ouvido. Quiser, então. Sem compromisso. Sem compromisso, que joga em todas as posições, inclusive no gol, o Polenta. O nome dele é Henrique Augusto Ponic. E o e-mail dele é Polenta. Underline Henrique @hotmail.com. Também. Certo? Deve ter. O Colorado. Colorado aí, o Gilmar Veloz. Qualquer mais chato. Só pega e polenta aí, tá? Aí um amigo desabafa pro outro, desolado. Cara, nos primeiros anos do meu casamento, eu beneficava as empregadinhas lá de casa, namorava as secretárias, cantava as recepcionistas, mexia com tudo que era mulher. Agora, infelizmente, meu casamento já não tem mais nenhum romantismo. Culpa de quem? Da mulher. E qual é o país? Oi, Zaca. O país que a gente come e a capital a gente chupa. Cuba. É o piru, meu. Piru, Pirunimas. Pirunimas, o Geiso matou. Não, é Cuba. Ai, Cuba! O KG ficou assim, ó. Ai, KG, o KG disse assim, baixinho, Havana, tá? Havana. Eu fiquei pensando na Havana. Como é que é? Tem os alfajor, né, Havana? Eu pensava que era Japão. Japão, metade come o pão. E Joãozinho, olha essa. Por que quando o moço vai ao cinema, olhar filme de comédia, ele se senta na última cadeira? É o cinema. O moço. Uma pessoa. Uma pessoa? É. Então, e por último, ri melhor. Ai, acertou. Boa. Pessoa certa, né? É, não, é sem graça essa piada. Porque o cara não viu por último, né, tá lá atrás. Por quê? Ele não, ele tá atrás. Tá bom. Não, mas não quer dizer, né, ô Alcimar? Não, é, desculpa, Zacarias. Eu tiro o encanto do Zacarias, cara. Vai, meu. E o que que a Esfera disse pro Cuba, então? A Esfera disse pro Cuba. Ela disse... Seu babaca. Deixa aí. Deixa esse quadrado. Ah, Marita. Me chamou. Alessandro, você não ia me obedecer. Não, não, Jair. Eu ia te decapitar. Você não é o Alessandro Grande, Jair. Você ia decapitar. Eu, Jair. Não tem nada, Dejair. É que o Dejair não sabe o que é decapitar. É arrancar a cabeça. Boa, de quem? Dejair. E o canguru entra no bar, pede uma dose de gin. Gin? Gin. R$20 a dose de gin. Tá. O canguru toma a dose, vê outra dose de gin, por favor. Dejair. De quê? Dejair. Dejair. Mais uma dosinha de gin aí, por favor. Vem lá o garçom, dá uma dose de gin. R$20, mais 20, 40 conto a conta dele, R$40. Tá saindo canguru e o bartender fala assim, ô canguru. Rapaz, eu tô atônito aqui, eu nunca tinha visto um canguru entrar no meu bar e pedir gin aqui, rapaz. Nunca um canguru tinha entrado aqui no meu bar. E o barman, o canguru responde pro barman. Mas claro, 20 conto um gin, rapaz. Nunca mais vai ver um canguru. E aí, Girina, o que tem aí? Pô, já entreguei aqui. Ô, Girina. Eu queria sair mais cedo. Pô, Girina entregou os pontos. Faz um cachorro, faz um cachorro, Girina. Aí tinha 5 caras no deserto há mais de 7 dias. De repente, eles encontram um camelo. Um camelo? E todos queriam montar no camelo. Ninguém queria ir encaminhando. Aí eu disse, não, vai caber os 5 em cima do camelo. Vai ter que caber os 5 em cima do camelo. Deram um jeito, foram montando no camelo um por um. Primeiro no pescoço, lá na frente, e os outros indo atrás. Andaram 100 metros e o primeiro da fila se debruça em cima do camelo e diz: minha gente, o camelo tá chorando! Ah, é? E o último lá atrás responde: é, mas se eu tirar o pé daqui eu caio! Ah, muito bem, era Betânia, isso! Estamos encerrando o Pretinho Básico hoje com a Betânia. Quero dizer mais uma vez para você entrar no blog do Pretinho para votar nos melhores do ano do Pretinho Básico. E aí nós estaremos divulgando, obviamente, no fim do ano, o resultado desta enquete. Daí, Betânia, tudo bem tem contigo? Tem bastante tempo pra fazer o rap do ovo, tem, né? Tem bastante tempo pra fazer lá, o rap então, do ovo. Começar. Te inspira, respira fundo. E nós voltamos amanhã, 1:00 PM. Muito obrigado pela audiência, pela parceria com o Pretinho. Tchau.